sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Que mora aqui ao pé. E

não é falta de empenho. Querem que aperte o cinto, mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a mãe, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rico em vez de bonito. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. O bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom, bom, bom, bom. Já, já, já, já. Eu desenterro o país, o povo aguenta. Mas qualquer dia a bolha rebenta. De boca em boca nas redes sociais ouvem-se verdades que não vêm nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho passo da Carris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me é leve. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom. Honesto e eu aceito propostas. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só me emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar Euro Milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. Eu preciso de um emprego. Se me arranjares, eu dou-te o que é preciso. Por exemplo, um paraíso. Ando ao teu estará perdido nestas ruas. Vou ser mais sincero, sinto que andas a recuas. Preciso de galgar as escadas do sucesso. E por isso é que eu te peço: arranja-me um emprego. Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa. Com certeza que eu dava conta do recado. E para ti era um sossego. Para dentro, a partir de agora eu meto-os para fora. Se dizia o que penso, eu posso estar atento e pensar para dentro. Se queres que seja duro, muito bem, eu serei duro. Se queres que seja doce, serei doce, aí isso juro. Eu quero é ser o tal e como te reconhecido, assim digo-te ao ouvido. Arranja-me um emprego. Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa, com certeza que eu dava conta do recado e para ti era um sossego. Sabendo que as minhas intenções são das mais sérias, partamos para férias. Mas para ter férias é preciso ter emprego, espera aí que eu já lá chego. Pensa numa casa com o mar ali ao pé. E nós os dois a brindamos com rosé. Esqueço-me de tudo com um pôr do sol assim. Chega aqui ao pé de mim. Arranja-me um emprego. Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa, com certeza que eu dava conta do recado. E para ti era um sossego. Mandasse neles os teus trabalhadores, seriam os amores. Greves era só das 6:30 às 7, em frente ao castete. 1º de maio, só de 15 em 15 anos. Friado em abril, só no dia dos enganos. e reivindicações. Quanto vasto, mas não tropa, ainda deve mais um copo. Arranja-me um emprego, arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa, com certeza que eu dava conta do recado e para ti era um sossego. E tu precisas tanto de amor e de sossego, eu preciso de um emprego. Tu precisas tanto de amor e de sossego, eu preciso de um emprego. Tu precisas tanto de amor e de sossego, eu preciso de um emprego. E tu precisas tanto de amor e de sossego, eu preciso de um emprego. Canal 2 da Antena Web. Quando tu me vês no futebol, estarei no campo, cabeça ao sol, a avançar pé ante pé para uma bola que está à espera de um pontapé, à espera de um penalti que vou transformar para ti. Eu vou atirar para ganhar, vou rematar e o golo que eu fizer ficará sempre na rede, a libertar-nos da sede, ficará sempre na rede, a libertar-nos da sede. Não molho, sou da bancada lateral, deixa-me essa escada, vem deitar-te na grama, vem falar comigo como gente que se ama e até não se puder mais, vamos jogar. Quando tu me vês no music hall, estarei no palco, cabeça ao sol, ao sol da noite e das luzes, já espera de um outro sol, e que os teus olhos os uses como quem usa um farol. Não molho, só dessa brisa lateral, desça pela cortina e acompanha-me em cena, vamos dar a perna como gente que se ama e até não se puder mais, vamos bailar. Quando tu me vês na televisão, estarei no ecrã, pés assentos no chão, a fazer publicidade, mas desta vez da verdade, mas desta vez da alegria, das duas mãos agarradas, mão a mão no dia a dia. Não molho, sou dessa bem posto fado, deixa pela antena, vem comigo ao programa, vem falar a gente como gente que se ama e até não se puder mais, vamos cantar. E quando a minha casa fores dar, vem devagar e apaga-me a luz, que a luz deste outro rival, às vezes não me seduz, às vezes não me faz falta, às vezes não me seduz, às vezes não me faz falta, às vezes não me seduz. Thank you. na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Desesperado com a minha vida, andei às voltas pela cidade, um bom bocado tão distraído. Pensei em tudo até morrer, só me imagino com aquela mulher. Por vezes penso que ela já não me ama. Ou será que ainda mantém essas acelerado, com o rádio ligado, coração desesperado, de paixão mal resolvida. Esse amor desencontrado está me deixando louco, agoniando a minha vida, sem me deixar outra saída. Parto de andar, parei o carro e acendi mais um cigarro, olhando as estrelas e a chorar. Dei mais valor à palavra amar. Pensei em tudo até morrer, só me imagino com aquela mulher. Por vezes penso que ela já não me ama, ou será que ainda mantém acesa a chama? Saí de carro acelerado, com o rádio ligado, coração desesperado, de paixão mal resolvida. E esse amor desencontrado está me deixando louco, agoniando a minha vida, sem me deixar outra saída. Acelerado, com o rádio ligado, coração desesperado, de paixão mal resolvida. Esse amor desencontrado está me deixando louco, agoniando a minha vida, sem me deixar outra saída. Thank you.